A gente não teve nenhuma foto, nenhuma história pra contar. Com você eu não passei de fase, nós dois não foi além de um quase. Era melhor eu me arrepender do que não arriscar. Mas eu nunca vou saber por que não quis tentar. Vou saber por que não quis sentar.